por força da dimensão internacional do festival. Cada vez mais o festival tem essa dimensão internacional, não só pela presença das companhias, como também para aquilo que já vamos sentindo e que foi notório na preparação do festival este ano, que tem a ver com as parcerias que começámos a criar e que serão mais visíveis no futuro, nas edições futuras, com outros eventos do género deste, com outras cidades, como Aveiro, também são candidatos, já foram candidatos à Beira da Cultura, nesta lógica de abertura e de networking no lado criativo e no lado do pensamento. A participação de artistas e de estruturas, não só de Aveiro, do município, como também da Síria e do Distrito, temos desde estruturas que vêm de Águeda, Alvar, a São João da Madeira, por exemplo, e esta relação que é mais efetiva com os City Labs, ou seja, desafiar os artistas a terem um outro olhar sobre determinadas áreas da cidade, da sua geografia, e também da sua interpretação, poder dar essa nova visão, a sua visão à cidade e aos seus municípios e quem a visita, mas em arte que ela própria não é, não será definitiva, porque haverá sempre esta possibilidade de o público poder experimentar, poder experienciar esta relação direta. E como destaques, nesse sentido, podemos identificar este projeto de Tales of Lagoon, da companhia Orco Planck, a companhia francesa Picto Facto, que tem dois projetos em Aveiro, uma parada, que é a Lâmpada Forge, e uma instalação que irá se desenvolver na zona antiga da cidade. O Circo Contemporâneo com a companhia Papaquipaia, o Shake Shake Shake, que é um festival circo contemporâneo muito divertido, com muito humor, com muita técnica também à mistura. A companhia portuguesa Pia com o projeto O2, um projeto que também remete para esta discussão das questões do ambiente e da relação com a natureza. A companhia Vai Vem Circo com o projeto Essencial, que é a estreia em Portugal, assim como o Meeting Point, que é o espetáculo de dança contemporânea em espaço público, também é a estreia em Portugal. Esta instalação aqui, os Billy PZ, é tal instalação que eu referi da companhia Picto Facto. O Spark, que é um espetáculo de rua com uma dimensão visual muito forte, que terá participação também da comunidade local, em concreto ligada à percussão, e que também são estreia nacional. E temos também as atividades de desporto e lazer, à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores com as nossas coletividades do município. Em suma, temos um festival que terá um conjunto de iniciativas que são únicas e que, na dimensão musical, temos no primeiro dia do festival um projeto que é uma encomenda e que é uma marca que sairá de Aveiro e que irá percorrer o país e o mundo, esperemos nós, essa dimensão mais internacional, que é uma encomenda que foi feita num desafio à Banda Amizade, na continuidade de uma relação que temos com eles, de fazer este projeto em 3 anos e que, portanto, terminará no próximo ano. O ano passado foi com o legendário Tiger Man e com a Amizade. Este ano criámos um projeto chamado o Hip Hop Sinfónico, em que a Capicua, com o Queso, o Virtus, o DJ D1 e a Banda Sinfónica vão fazer um projeto de hip hop com o lado sinfónico da nossa banda e que irá circular depois pelo país a nível dos teatros e de outros festivais que vão acontecer. Isto é uma encomenda, é uma estreia também absoluta e é uma marca que eu acho que vai se ingrar naquilo que é o panorama musical nacional nos próximos anos. E acontece no dia 17. No dia 18 temos a dimensão do GHMB. No dia 19 não temos um concerto musical porque temos um grande espetáculo de teatro de rua. No dia 20 temos o Gilberto Gil. E no dia 21 finalizamos com a Marisa como conteúdo musical.